5, aguarde táxi. Azul 4299, autorizado a ingressar na Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de osímetro no 016. Alô, Salvador, bom dia, aqui é o 3304, plano para Brasília, do nível 360. TAM 3304, tem um pré-autorizado 380, copia? Afirmativo, plano para cópia. Morning, this is TAM 3663 on the harbor departure, Bessin in 2500 now. 119.8, sir. Sorry. TAM 3663 on an harbor departure, Bessin 3000. TAM 3663, radio contact on takeoff, climb into flight level 380, harbor departure. Roger, we're clear to climb to 380 on harbor departure, any chance to fly direct to harbor? Direct to 11, TAM 3663. Roger, that from present position and clear flight direct to 11, TAM 3663. Gol 1435, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 016. Táxi no ponto de espera da 10 via Índia. Bom, 1923, após a passagem da aeronave da mesma companhia, autorizado o pushback, tem um ponto para táxi. Que após a aeronave da companhia, está autorizado o pushback, também tem para táxi com 923. Azul 4299, ciente, autorizado a linha e decolada 10, o vento 100 graus com 042. Né, 6225, observe a passagem do Boeing 7800 da Gol com a pentragem da Varig, autorizado por Tiver e São Paulo para ataque. Você observando a aeronave da Gol, estou autorizado por Tiver e São Paulo para ataque, 6225. Sabatão Lógica Papagol, serviço rádio terminado, 5626. Tudo oeste de Salvador, chame controle Léo, 1201. T04, aguarde o feedback também. Aguardando, T04. Chama torre 1186. Hoje eu tenho 1486, obrigado. O motivo é o 3259. São 3304. Quanto é o 3304? Zero, pronto. 435, cliente, mantém o ponto de espera no 0. Mantém o ponto de espera no 0, 435. Delta 3859. Canal 6312, aguarde se tiver estranho. Quer confirmar a instrução do 3304? Então, 3304, mantém a posição. Salvador, UTAN 9394 retornando. Confirmando a frequência certa para chamar a torre? 1186, TAN 9394. Eu chamei 1986, não pretendi. Vou chamar de novo, vamos ver. 43 Salvador, Azul 4299, Gael 1407. Azul 4299, contato radar, nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. 360, Gael Leda Bridge. Para o táxi voo 1933, tem 123 a bordo, alterna o galeão com 3 horas e 40 minutos. Gente, seu 9394, pistão no zero livre, autorizado pouso, vento 140 graus, com 05 nós, informo pistão no zero úmida. Estimativa, pistão úmida, livre pouso 190, tá 9394. M3112, previsão de 5 minutos para iniciar o seu pushback acionamento. C5345, número 3 no setor. Tarefa 2223, autorizado táxi, vai seguir o Boeing 738 da Gol. No ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, juiz de altímetro 10, 16. No ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 016. Gente, a Índia, no ponto de espera 186, ajuste no 016, graças a Deus. Gente. É 3-1-2, autorizado o pushback acionamento, sempre pronto para ataque. Visão 3304. Então 3304, após a passagem do Embraer 145 da Passaredo, autorizado o pushback acionamento, sempre pronto para ataque. Voz do Passaredo está autorizado, 3304. Então 9394 no solo 07, libera a direita na Eco e chama o solo 1 no Bezutu no decimal 9. Eco 219, teste 9394. Dado Curitiba, nível de voo 360, via Alpezulu 44, pistão no 0, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119 decimal 8, transponder 5016. Ok, autorizado então Curitiba, nível 360, cola pista no zero com curva direita, perfil da El Leda, as Leda voa a posição eu, Pernambuco 44 aerovia, controle Salvador 198, transponda 5096, tá 3859. Então 3859, cotejamento correto, estamos prontos para pushback acionamento. Já pronto, senhorita, é o portão número 11, pushback acionamento. Fala Fortaleza, é o 79394, segura. Então 3859, aguarde pushback acionamento. Aguardando até 3859. Então 9394, autorizando a inversão na Alfa, reportando do Juliette. 3500 para Vitória da Conquista. Tchau, fã da Juliette, na 79394. 5221, não é informação, é Julieta, qual é a cópia? Aguardando o cópia. Paulo, 19085, muito bom dia. Gol 9085, bom dia, informação é Juliette, número 2 para a cópia. Tá pronto para a cópia. Xoxa, 6312, temos 136 a bordo, positivo de Alter da Natal. 45. Juliette, 9394. Então, 9394, mantém a posição. Então, 3304, já iniciou o pushback? Tá pronto o pushback, está autorizado, 3304. Ok, mantém a posição, que tinha sido autorizado após o passarelo. Se não iniciou, então vai manter a posição agora, de 3304. Ok, já informação recebida do pessoal do solo que tinha uma outra aeronave entrando, então eles aguardaram. Então, 9394, mantém a posição agora. Aguardando 3304. Bom, Xené 6312, autorizado táxi via pátio Indy Alpha, no ponto de espera, torre 186. Sim, 7726. O Tom 9394, após o 320 da Avianca, passar e liberar o setor, ingresso pela Juliette, portão 09, agilizando. Após o Avianca, passa para 3304. O triple 5345, coordene com a equipe de solo após o ingresso do Airbus da 319 da TAM no portão 9, está autorizado a iniciar o pushback e acionamento na remota. Após o ingresso da aeronave no portão 9, autorizado o pushback. TAM 3859 no portão 11, inicie e puxa acionar e aguarde para o táxi. Autorizado, manda para o táxi, 3859. Dado alinhar e manter a cabeceira no zero. Sim, mantendo no zero, boa 93. Xané 6225, decola 111, chama agora o controle 119 decimal 8. 198, 6225. 221, pronto para a cópia. Xané 6225, contato radar, só para o nível de voo 320, saída Momo. Subindo 320, saída Momo, 6225. 6225, voa direto Momo, está presente. Direto Momo, 6225. Direto 5221, cotejamento correto, estamos prontos para possível acionamento. Bora, 5221. 1923, autorizado a decolagem pista 10, vento 160 graus com 08 nós. Decolagem, voo 963. 60, pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, via Upper Zulu 10, controle 119 decimal 8, transponder 5007. Ok, livre 360 para o Galeão, decola no zero à direita, da El, Leda, Trip, Upper Zulu 10, 198 5007. Voo 9085, saída será da El, Leda, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Ok, da El, Leda, Bridge. Voo 9085, são pronto para possível acionamento. Amará. Ocean 6311. Descent to 4,000 feet, UNH-1016, bomb arrival, no restriction of feet. Restrictions and bomb arrival, Cielo, Russian Air, 6311. Russian Cielo, boa noite. Oi, Salvador, bom dia, vão 888, passando no 80050. Go no 888, desça para o nível de voo 050, na chegada mar, informe a velocidade indicada. 050 na mar, está mantendo 160 mais. Gol 923, decolado. Gol 923, contato radar, nível de voo 360, saída da El. 360, a saída autorizada foi Arbor. Bem, saída Arbor, gol 923. Sim. Com 5 horas de autonomia. Tipo 9, aguarde táxi. No 435, chama o centro Recife, ano 251, alternando 335. 251, 318, 435, ó. 1-3-3-2-5, gol 1-4-3. 3-3-2-5, secundário, 4-5, gol. Flávio 5811, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Peugeot 21, pista 10, curva direita, saída Arbor, eleva controle 119 decimal 8, pressionando 5031. Avisa 5811, no telefone estará 5031, sem ponto para possível questionamento. Autorizado o táxi até o Traverso Portão meia dúzia. Só 3304 para o táxi, meu bem 8:30, dúzia, por 24 horas de serviço, até meu ponto. 923, boa, Elefa. Elefa, bom, 923. 04, autorizado o táxi. Via Índia, no ponto de espera da pistão, no 0, chame torre 1-1-8, decimal 6, deltímetro no 0, no 6. Via Índia, no ponto de espera, chamará a torre na 1-1-8, decimal 6, antes de 304. 2-2-2-3, bom dia, contato radar, estou para o nível de voo 260, na saída Arbor. 260, na saída Arbor, 2-2-2-3. Passaria do 2-2-2-3, após Arbor, direto, vitória da conquista. Após a árvore, direto conquista, 2223. Pré 190 da Trip. Sim, seguindo a aeronave da Trip, o TAM 3259. Trip 5345 autorizado, táxi via Índia. Quando está na pista 190, chame torre 1-1-8, decimal 6. Ajuste de altímetro no 0, no 6. Siga o Airbus 320 da TAM. Oceané 6225, chama Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 6225, 6225. Gol 923, chama Recife, 1260, alterna 1288. Ponto para a ponta, tá? 3304, 3304, alinha e manter, cabeceira 10. Alinha e manter, 1034. TAM 3859, ponto de espera, pistão 10, chame torre 1-1-8, decimal 6, ajuste de altímetro no 0, 1-6. Xanã 6312, decola 18, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, bom. Controle, Salvador, 6312 hoje, decolar na PUCA. Oi, Xanã 6312, contato radar, suportário nível de voo 350 na saída PUCA. 35 na PUCA, 6312. Ocean 6311, negative, maintain Belo, after Belo, Juna. That's right, and maintain comp profile, Ocean 6311. Right. Trip 5345, após a rolagem do R2 da TAM, alinhar e manter, cabeceira 10. Gol no 888, setor transmissão para sequenciamento, curva esquerda, proa 025, limite ao PDMI 080. A transmissão por vezes está falhando, entendeu? Esquerda 025 e limitado a 080 para cima, foi isso mesmo? Afirmo. Ah, então tá bom. Controle o TAM 3304, decolou na sua escuta, vai cruzar agora 2300. TAM 3304, contato radar, contato de 380, sair da arma. Ah, bom, curva direita, 380 em ascensão, TAM 3304. Ocean 6311, 2000 feet, 2801, clear JLS, report status. Getting the distance to Tosk, ILS, I call you in, Tabley 6311. Go 1888, desce para 3.10, ajuste 0 no meio. 3.10, 1.0 no meio, 888. Autorizado a decolagem pistão no zero, vento 140 graus com 12 nós. Autorizado, professor. Tony Rodrigo, está perigoso para a pista no zero. 3859, bom dia. Após a rolagem do Embraer da Trip, alinhar e manter a cabeceira no zero. Seu plano de volta, 3487. 3487, Ampera Zulu 44, Ampera Zulu 44, Pobre. Sim, no horário do seu plano, que a gente nem tem plano aqui no sistema, não. Correto, o estado do 9, plano Central 1252, é só para confirmar mesmo que a gente está sabendo que tem alguns problemas de aerovia. O plano está passando para uma e a gente está recebendo outra, só para a gente programar corretamente. Afirmativo. Me confirma o destino, primeiro. Guarulhos. Certo. Qual é a aerovia que o senhor tem aí na sua navegação? Lanceiro Zulu 44. Lanceiro Zulu 44, pública. 345 decolado na Dael, urbana direita, nos escuta? 5345, contato radar 380, saída Leda. Boa, Leda. Pode voar, Leda, da presente então? Então, o que, de repente, o que consta aí no RPL é Zulu 44, de repente, entendeu? Existem aeronaves que estão fazendo THG de rota, modificando para Zulu 21, né? E também pode ser voado, eu fiz o Zulu 44 ou o Zulu 21, né? Obrigado. Tratamento, posição 1-2. 35221, Liga Sonar, chama o ponto para táxi. Liga Sonar, chama para táxi, 221. Setor norte, posteriormente seguir para o pátio, sem depois do Conal 0. O 8888, reação manda para a Duna, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado ILS. Duna 2.000 pés, no 0 no meio, autorizado ILS, 888. ILS approach runway 10, Ocean 6311. Ocean 6311, complete ILS final, contact the tower 118 small 6. Tower 186, thank you. 02, chama a torre 1186. 1186, grato. Canal 6311, continue approach, stand by, land clearance, runway 10. Stand by, land clearance. Runway is wet or dry? Negative, sir. It's dry? Affirmative, dry. Thank you. Guardia 02, na escuta da torre? Guardia 02, na vez norte, atenção na parte do Braé. Autorizado aproximar direto para o Graé. Correção, aproxime direto para a cabeceira 17, Guardião 02, o vento 140 graus, 10 nós, após vai prosseguir o taxiando para o Graé, ok? Cabeceira 17, posteriormente, parte do Graé, Guardião, grato. Reporta no solo, controlado, Guardião 02. Reportará. Decola aos 67, controle agora 119 decima 8, bom voo. 198, tem 3259, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tem 3859, passa 1600 na Dael. 3859, contato radar, nível de voo 360 autorizado, voa Dael. Direto da EL e nível 360 autorizado, obrigado, até 3259. Polenta, runway 10, Ocean 6311. 581 da ponta da cópia? Ok, confirme o transponder, pago?